Como é bonito ver deitado ao nosso lado o seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans, e ver o nosso amor refletindo no espelho e o seu batom vermelho tatuando um beijo em mim. E a gente mais grudado que chiclete, seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu, e o coração batendo acelerado, um sussurro apaixonado: eu te amo, I love you. Bate coração, arrebenta de prazer. Nesta noite Adão e Eva, só eu e você. Bate coração, esta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez. Bate coração, arrebenta de prazer. Nesta noite Adão e Eva, só eu e você. Bate coração, esta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez. Agora que estamos saciados, pegue o lingerie jogado sobre a minha calça jeans. Comemoremos a primeira noite juntos com um abraço apaixonado e bombons de souvenir. Eu vou pedir a conta pelo interfone. Eu agora sou seu homem, isto é o que eu sempre quis. Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida, e pra sempre, minha querida, te fazer muito feliz. Bate coração, arrebenta de prazer. Nesta noite Adão e Eva, só eu e você. Bate coração, nesta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez. Bate coração, arrebenta de prazer. Nesta noite Adão e Eva, só eu e você. Bate coração, esta nossa embriaguez, que esta noite é nossa primeira vez. Bate coração, arrebenta de prazer. Nesta noite Adão e Eva, só eu e você.